Cheiro 1, A Mãe Terra, de Jean M. Howell. Título original, The Land of Painted Caves. Tradução, de Dina Antunes. Editora, Clube do Autor. Primeira edição, março de 2013. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos? Telefone 239-70-2630. E-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Jean M. Howell, de ascendência finlandesa, nasceu em Chicago em 1936 e atualmente vive com o marido no Oregon. Autora da famosa série Os Filhos da Terra, com 6 títulos, continua a dedicar-se à investigação da pré-história. Uma noite, em 1977, surgiu-lhe a ideia de uma história tendo como protagonista uma mulher que habitava a Europa na Idade do Gelo. A curiosidade natural de Howell levou-a a realizar uma intensa investigação sobre o período, que passou pelo estudo de inúmeras obras, pela realização de vários cursos de sobrevivência, onde aprendeu os hábitos e as técnicas dos nossos antepassados, e pela visita a alguns locais de abrigo pela Europa, incluindo Portugal. A pesquisa exaustiva que realizou valeu-lhe o respeito e a admiração de arqueólogos e antropólogos de todo o mundo e converteu Howell numa especialista do modo de vida e evolução étnica e cultural daquelas sociedades primitivas. Os livros da série Os Filhos da Terra representam o maior relato histórico dos nossos antepassados e são um dos fenómenos literários mais extraordinários à escala mundial, com cerca de 45 milhões de exemplares vendidos em 35 idiomas. Do autor, O Clã do Urso das Cavernas, O Vale dos Cavalos, Os Caçadores de Mamutes 1, Os Caçadores de Mamutes 2, Planícies de Passagem, O Abrigo de Pedra e agora A Mãe Terra. Baseado numa intensa pesquisa da autora, que visitou vários locais pré-históricos, nomeadamente em Portugal, A Mãe Terra apresenta um retrato rigoroso e fascinante do modo de vida na Europa entre 35 e 25 mil anos antes de Cristo. Os Filhos da Terra constituem uma das mais populares sagas de todos os tempos sobre o modo de vida na Europa na Idade do Gelo. Para se tornar na líder espiritual do seu povo, Ayla empreende uma emocionante viagem na qual descobrirá o fascínio e o misticismo das cavernas sagradas e das suas pinturas rupestres. Há muitos anos, Ayla foi expulsa do clã do Urso das Cavernas. Sozinha, viajou pelo continente europeu, conhecendo novos povos e hábitos, até que finalmente encontrou Jondalar, a sua alma gêmea. Juntos, estabelecem-se na nona caverna, o abrigo de pedra que era o lar de Jondalar, com a sua bebé, Jonaila, e os restantes membros do clã. Ayla foi escolhida como acólita e embarcou na árdua tarefa de se tornar líder espiritual e curandeira que tenta conciliar com as suas ocupações de jovem mãe. Ayla e Jondalar não tardam a enfrentar novos desafios, dadas as dificuldades de sobrevivência na época, mas a sua prioridade é cuidar da filha e do bem-estar dos seus animais, lobo e os 3 cavalos. À medida que Ayla se embrenha na aprendizagem espiritual, sente-se cada vez mais só e com saudades da família. Os ritos aproximam-na perigosamente da morte, mas é graças a eles que Ayla recebe o dom do conhecimento, uma revelação tão importante sobre a procriação humana que irá mudar o mundo para sempre. Jean Howell reconstrói o modo de vida na pré-história, e faz deste livro uma criação histórica cativante, rigorosa e inesquecível. Sobre a obra, dizem, The New York Times, uma perspectiva magistral da cultura humana, apaixonante, imaginativa e consistente. The Guardian, uma obra meticulosamente documentada e fascinante. El País, esta obra revela uma imaginação excepcional. The New York Times Book Review, uma história poderosa. Jean Howell tem uma imaginação extraordinária. Libération, esta série épica devolve a pré-história à vida. Dedicatória, para Ryan, a primeira a nascer, a última a ser mencionada, sempre amada. E para Frank, que permanece a seu lado. E para Amélia e Brett, Alessia e Emery, excelentes jovens, com amor.